Eu vou falar algo hoje à noite sobre aquilo que popularmente se diz empurrar de barriga. Você entende quando se fala esse provérbio aí? Entende, né? Ah, deixa para amanhã. Deixa para depois de amanhã. E assim vai levando e nunca toma uma atitude definitiva para transformar algo. E nós vamos pegar, é claro, a partir da Bíblia sobre esse assunto. Veja comigo no capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2, pode pegar a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Ali diz assim, o apóstolo Paulo, ele está falando agora para pessoas religiosas, que conheciam o Deus do Antigo Testamento, mas o apóstolo aponta algumas coisas que aquelas pessoas estavam deficientes. Veja aí. Ou desprezas a riqueza da sua sabedoria e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a dureza, a tua dureza e coração impenitente ou não arrependido, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que obedecem à verdade, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E agora no capítulo 3, apenas o versículo 25. Versículo 25. Diz ali, a quem Deus propôs, falando de Jesus, no seu sangue, como favorável a nós, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu quero dar ênfase a duas palavrinhas, uma do capítulo 2, versículo 4, e ao 3, 25. Uma palavrinha, tolerância. Veja na sua Bíblia novamente, localize-a aí. Capítulo 2, verso 4. Que tinha gente desprezando a bondade, a tolerância e a paciência de Deus. Captaram aí? Já anotaram? Meus irmãos, eu fiquei inquieto quando comecei a estudar essa parte da Bíblia. E a palavrinha tolerância me deixou mais inquieto ainda. Quando se fala em tolerância, o que está na sua mente? Todos nós pensamos alguma coisa, todos nós temos algum conceito de tolerância. Os mais velhos aqui vão ouvir, vão relembrar uma expressão que os jovens eu acho que não conhecem. Antigamente se chamavam os prostíbulos de casa de tolerância. Alguém conheceu essa expressão? Os locais de prostituição? Os mais velhos aqui lembram. Tolerância, então, parece que na nossa cabeça é mais ou menos assim uma coisa que tu vai aceitando, e tu tem um padrão de vida, mas outra pessoa tem outro padrão, então tu tem que tolerar, e tu vai meio te ajustando, te acomodando a um padrão intermediário. Tu desceu um pouquinho do teu padrão, não te tornou totalmente igual ao outro padrão inferior ao teu, mas tu te ajustou um pouquinho. E eu fui ao dicionário, o mais conhecido dicionário da língua portuguesa, e diz lá assim, é uma tendência em admitir o pensar e a conduta dos outros. Há uma tendência, a tolerância, tu vai tendendo fazendo, tu vai te inclinando para admitir algo que anteriormente tu não admitias. Diz aqui, conviver, ceder, se ajustar. Tolerância, segundo o dicionário, chegar a um acordo. Mas é ser conivente, ser cúmplice, é fingir que não vê. Tudo está lá no dicionário da língua portuguesa. Será que Deus é assim? Ou será que é essa tolerância que a palavra de Deus está falando? Que Deus vê as coisas tudo errado e o próprio Deus vai se ajeitando, se acomodando e deixa assim mesmo. Assim é Deus? Não. Então tem um erro no conceito de tolerância. Pode ser que até o dicionário, naquilo que na língua portuguesa se pensa de tolerância, ele até pode estar certo, o dicionário. Mas aqui fala que tem gente desprezando a tolerância de Deus. Biblicamente, tolerância é bem outra coisa. Quando a Bíblia diz que Deus tolerou algo, significa que Deus tinha um julgamento previsto para uma tal situação. Ou uma pessoa que vem errando, e ela não teme mais a Deus, ela não respeita ninguém, e Deus está pronto para entrar em juízo com essa pessoa. Deus está pronto para puni-la. E aí é como se Deus desse uma trégua. Trégua é uma paradinha na luta, uma paradinha naquela decisão de executar. Deus como que suspende provisoriamente uma pena. Deus vai julgar uma pessoa ou um país e Deus dá uma paradinha. Por que Deus faz isso? Na abertura do culto foi lido. Lá no capítulo 3 do segundo livro de Pedro, dizia no versículo 9, que Deus, na sua imensa paciência, que poderíamos chamar agora no sentido bom de tolerância, Deus, na sua paciência, está esperando que as pessoas se convertam. Então, a paciência de Deus, podemos chamar aqui de tolerância de Deus, não é o que na nossa mente está. É um tempo que Deus, como que ele está pronto para entrar com a sua ira em campo, e Deus suspende a sua mão. Vou esperar um pouquinho mais. Na esperança que essa pessoa se converta. Há uns dias atrás eu preguei aqui o capítulo 18 de Ezequiel. E lá no capítulo 18 dizia uma coisa que é muito importante, que Deus não tem prazer. Em quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que uma pessoa se perca, que uma pessoa se quebre na vida. Deus, muito menos, Deus teria prazer que alguém vá para o inferno. Não! Lembra, inicialmente, inferno não foi criado para seres humanos, foi criado para demônios. Esse mundo não foi criado para a gente viver mal, foi criado para a gente viver bem. Não tinha o Éden? O Éden não era um lugar de viver bem, tudo certinho. Amizade total de ser humano e Deus. Mas isso se perdeu. Sabe, nenhum de nós poderia ser Deus. Você concorda comigo ou não? Que você não poderia ser Deus. Porque provavelmente nós não teríamos paciência suficiente com pessoas que erram sucessivamente. Tu teria paciência suficiente? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus não está sempre com o gatilho na mão. Pecou, pá! Pecou, pá! Pecou, pá! Vai matando! Então não sobraria ninguém. Sempre a Escritura faz o balanço. Escute o que eu estou te dizendo. Que Deus é justo, sim, mas se ele fosse somente justo, todos estaríamos perdidos, amém? Sempre a Bíblia diz, Deus é justo e bom, justo e bom. Sempre essa dupla está junto, porque Deus tem que ser bom, senão não escapa ninguém. Ah, quando fala aqui que tinha pessoas desprezando a tolerância de Deus, eram os judeus, porque o capítulo 1 de Romanos, você pode ler mais detalhado em casa, fala que os gentios, os não judeus, desprezaram a Deus. Pode ver rapidinho no verso 28 do capítulo 1, 28, veja rápido ali. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Quem eram esses ali? Pessoas pagãs. Não queriam saber de Deus. Agora aqui, quando nós começamos ali no 4, já está falando do outro público. Ou desprezas a riqueza e a tolerância de Deus. Ali estavam eles. Agora, pessoas que eu disse antes, pessoas religiosas. Pessoas que frequentavam o templo, mas eles estavam fazendo aquelas coisas assim. Ah, como Deus não me puniu ainda, eu estou fazendo uma coisa errada. Ainda que ninguém saiba, ou que não seja uma coisa tão pública, eu estou fazendo um erro. E Deus, afinal, não veio com a sua ira sobre mim. Será que ele concorda? Não, eu acho que Deus não concorda, está dito aqui na Bíblia. Então aquela pessoa pensando consigo mesma. Mas como ele não manifestou contrariedade, eu vou continuar fazendo. Chega um ponto que a pessoa que está num erro, um ou muitos, ela chega a pensar, Deus está concordando comigo. Chega a esse ponto. No início ela tem algum temor a Deus, mas vai evoluindo na sua maldade, seja ela interior, seja ela uma prática de vida externa, uma conduta. Ela vai evoluindo, evoluindo. E ela chega a pensar, Deus não se importa mais com isso. Eu conheço um homem que se tornou pastor. Obrigado, amor. Eu conheço um homem que se tornou pastor. Ele tinha muitos problemas com a justiça. Ele tinha muitos problemas com a polícia, na rua mesmo. Confrontos armados. E um dia esse homem foi preso. Foi muito difícil capturá-lo. E ele foi preso. Chegou na delegacia, não estava ainda, não era presídio, era delegacia. E a mãe desse homem era uma mulher cristã, uma mulher que orava todos os dias pelo filho, que estava indo assim num caminho de mal a pior, piorando, cada vez situações de maior risco, maior violência, maior transgressão, piorando. E aquela mãe em casa orando. E ele foi preso. E a autoridade policial, por algum motivo, olhou para aquele homem numa miséria de gente, de ser humano. E a autoridade policial disse para ele, tu sai da minha frente. Eu nunca mais quero te ver aqui. Eu vou te poupar. Aquela coisa tocou tanto o coração desse homem que estava no crime. Ele saiu da delegacia e o policial disse, tu não olha para trás, tu não olha nem para mim mais. E nunca mais te quero aqui. E foi para casa. Chegou em casa, a mãe estava ajoelhada no lado da cama orando. E contou para a mãe, mãe crente. Aquela compaixão, que só pode ter sido um toque de Deus na autoridade. Aquela compaixão tocou o coração do homem, que se arrependeu, saiu do crime, acertou o que tinha para acertar com a justiça. E se tornou um pregador e recuperador de pessoas que são desse mesmo caminho. Porque ele sabe o que era esse caminho. E ele sabe... O único meio de sair de lá é pelo poder do Evangelho. Mas alguém teve que ministrar para ele um ato de misericórdia. Foi um ato. Ele aproveitou a misericórdia que alguém deu para ele. Agora, o que acontece? Tem pessoas, e aí o perigo é o nosso coração se endurecer, sabe qual é? Que você socorre alguém, você dá oportunidade para alguém, você é bom com alguém e esse alguém continua mal. Já passaram por isso? Com certeza já, né? Com certeza já. Foi dada oportunidade, oportunidade, oportunidade. E essa pessoa responde com maldade. E aí pode o nosso coração dizer, nunca mais ajudo ninguém. Não vou ser mais misericordioso com ninguém. Você é um homem duro. Aí tu começa a cometer um erro também. Porque o nosso coração é para ser um coração parecido com o de Deus. Aqui tinha gente religiosa que estava usando o mal, a compaixão e a paciência de Deus. Tem uma palavra lá no profeta Isaías, eu vou ler para vocês rapidamente, diz assim, também lá as pessoas estavam brincando com a paciência de Deus, estavam, não, vamos errar, afinal Deus não se importa tanto, e já estavam pessoas adorando a Deus no culto, levantando as mãos, cânticos para o Senhor, lendo as escrituras, e totalmente erradas. No profeta Jeremias, as pessoas diziam assim, não, nós estamos aqui dentro do templo, não vai acontecer nada de mal para nós. E o profeta Jeremias dizia, se arrependam dos seus pecados, Deus vai mandar destruir todo esse prédio. E eles diziam, não, isso não vai acontecer. Prenderam o profeta Jeremias, jogaram ele lá numa cisterna escura, cheia de lodo. E sabe o que aconteceu? Veio contra Jerusalém o famoso rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia. E acabou com aquele dito lugar sagrado. Sabe o que faz um lugar ser sagrado? Não é o nome dele. É a presença de Deus e dos filhos de Deus. Mas se os filhos de Deus se corrompem, Deus se ausenta. Deus não tem compromisso com paredes, meus irmãos. Deus não tem compromisso com telhados e com lâmpadas, não. Ele tem compromisso com filhos. E filhos têm compromisso com Deus. Aconteceu que o profeta Isaías estava falando também. E aí diz assim, o Senhor sairá como um valente. O Senhor despertará como se estivesse deitado dormindo. Ele vai acordar. E ele vai sair como um homem de guerra e vai clamar e lançará um forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo, Deus falando, por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive. Mas agora darei gritos como uma parturiente, uma mulher que está ganhando um bebê. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. De tanto que Deus vai entrar em luta, Deus está dizendo, eu estava em silêncio, eu estava quieto, eu estava aguardando que vocês se arrependessem. Mas agora chega, entrarei em cena como um guerreiro, vou gritar como mulher que está ganhando o bebê, vou ficar esbaforido de tanta força que fiz. Eu estou falando de tolerância. Estamos falando da paciência divina. A tolerância de Deus. A santa tolerância. Não é a tolerância do conceito do nosso dicionário. O conceito bíblico é outro. A tolerância de Deus. Nunca é que agora não vai haver mais um acerto de contas. Haverá. Deus só encolheu a sua mão de julgamento por um tempo. Se a pessoa que está fora do padrão divino, ela não se conserta, vai vir o acerto sim. Então, tolerância não é jamais se ajustar a um padrão inferior de vida ou de pensamento. Mas tolerância é o tempo da oportunidade que Deus está dando para nós, cada um, acertar aquilo que precisa ser acertado. Esse é o conceito de tolerância. Ali no capítulo 3, onde você está aí perto, estávamos falando do 2, mas agora no 3, veja o que diz ali no verso 25 novamente. Falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou como Jesus foi um favor divino para nós, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, eu acho que ficava melhor a gente escrever aí, paciência. Não dá entendimento melhor? Então, Deus, na sua paciência temporária, Ele tenha deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Teve gente antes de Jesus que aprontou, e os pecados caíram em cima de Jesus. Lembra que aquela tolerância era um período, algo por um tempo, era algo temporário. E as pessoas do Antigo Testamento, todo e do mundo inteiro, daquele tempo todo, tudo caiu sobre Jesus. É o que está dizendo aqui. Deus, na sua tolerância, ou na sua paciência temporária, não puniu as pessoas, puniu o filho dele. Então nós diríamos, isto é injusto. De novo, um conceito diferente. É, aos nossos olhos, Deus foi injusto, não conosco. Se é falando só de justiça humana, foi injusto, entre aspas, com o próprio filho. Mas isso era um plano divino, para salvar a humanidade. Teve uma mulher na escritura, lá no livro do Apocalipse, uma mulher muito má, ela se infiltrou numa igreja, e ela foi chamada de Jezabel. Isso é um apelido que deram para ela, porque a Jezabel era uma mulher má do Antigo Testamento, esposa de um rei, e era uma mulher idólatra, uma mulher que trouxe muitos problemas religiosos, espirituais. Ela implantou uma religião maligna em Israel. Ela também matou e queria matar os profetas de Deus. Essa mulher era tudo de ruim. E lá no Apocalipse, fala assim, Deus falando para uma igreja, tenho porém contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, e tu permites que ela ensine e seduza os meus filhos para a idolatria. Agora eu vou mudar um pouquinho o conceito de tolerância. Continua me acompanhando. Quantas coisas nós, agora voltando para o conceito do dicionário, nós nos ajustamos e descemos de nível para um padrão inferior. De repente tem uma situação que um amigo seu está fazendo algo errado e você está, não quero perder o amigo. Não quero ser sempre o Joãozinho do passo certo, né? Todo mundo errado e eu vou ser o certo. Ou você vai tolerando e aquele negócio lentamente vai se infiltrando no seu coração. E você foi baixando o nível espiritual, o nível até mesmo moral. O nível ético, você foi baixando, baixando. Quantas vezes a gente, às vezes, acaba aceitando ou se adaptando a um erro? E eu queria te dizer hoje, meu irmão, se tu está te adaptando e a palavra de Deus vai falando contigo, toma uma decisão. Ou se você já baixou de padrão e sabe que o padrão de Deus é mais alto, sobe de novo. A palavra de Deus não é para condenar ninguém, é para fazer nós entrar no molde divino. Quantas vezes alguém, às vezes, assim, ó, se ajusta, ela acaba convivendo, ela acaba cedendo, ou ela finge que não vê. Eu acho que todos nós, mais ou menos, já sofremos disso, e alguns talvez sofrem a vida inteira. Ah, eu vou fazer de conta que eu não vi. Fingir. Porque tu tem um padrão de vida e de repente tem uma situação até familiar que foge totalmente do que tu pensa e do que tu age. Não tenha medo de falar para as pessoas, afinal, esse falar é uma bênção que você pode estar dando para alguém. Não finge que não vê. Tem padrões tantos que nós vimos na palavra de Deus. padrão financeiro, padrão de como lidar com dinheiro, por exemplo. Você sabe que o padrão de Deus de dinheiro é o mínimo, é o dízimo, meus irmãos. E eu falo isso, eu não tenho problema nenhum de falar disso, até porque eu cumpro essa palavra de Deus há 30 anos. E de oferta, e de ver a obra de Deus, porque isso é um trato contra o nosso egoísmo. É um trato contra a gente pensar que depende de si próprio. Não! Entrega para Deus e você vai ver o que Deus faz, muito mais. Ou às vezes a gente nessa área pode pensar, eu tenho que me proteger, eu tenho que cuidar de mim mesmo, afinal, Deus não sabe cuidar de dinheiro. Experimente pegar o padrão divino para as tuas finanças e tu vai ver o que Deus vai fazer por ti. Eu não estou pedindo dinheiro aqui. Graças a Deus, a igreja está abençoada nessa área, com as ofertas dos irmãos e os dízimos. Mas eu tenho que ensinar o padrão divino. O padrão moral, a mesma coisa. Seja dentro do casamento, seja de jovens que estão namorando, tem um padrão divino para isso. E nós não podemos se adaptar ao padrão que aí fora a sociedade sem Deus tem. Nós temos um padrão. Há um tempo atrás eu disse uma palavra que uns irmãos meio se assustaram. Eu estive na Alemanha e isso fazem 20 anos, a primeira vez que eu fui lá. E o padrão lá era que as famílias diziam assim para os namorados, os que tinham filhos com namorados. Vem o namorado dentro de casa, mas namorar, entenda-se, tudo. Não vão para a rua. E esse padrão veio para o Brasil. E já está aí. Os pais não estão dizendo isso para os filhos. Os pais que não temem a Deus, que não amam a Deus, já implantaram esse padrão. E um dia nós estávamos conversando também no nosso âmbito de igreja, e eu disse, não transforme a sua casa num motel. A casa é um lugar sagrado. Pais permissivos não é o padrão divino. Ah, mas aí o meu filho, isso e aquilo. Problema é dele, você ensinou certo. Não deixe a sua casa virar um motel, não. Ou virar uma rotatividade de moço ou de moça, que acaba sendo pior ainda, um prostíbulo. Não, a sua casa é um lugar santo onde Deus quer habitar. Então, mas a gente tem que tolerar. Esse tolerar seria se ajustar a um padrão inferior. Não, não e não. Você tem força para dizer isso, pai? Tem força para dizer isso, mãe? Não! Bom, eu podia trazer muitos exemplos da vida do dia a dia. O padrão de fala. Como nós, crentes, falamos. Como nós também pensamos. Ou sentimentos como ciúme, ira, inveja. Esse não é o padrão estabelecido por Deus. E se isso quer brotar, nós constantemente precisamos sufocar isso em nós. Não tolera. Casais, às vezes, mas a gente tem que tolerar isso, tolerar aquilo. Mesmo sabendo errado, não, não tolera. Não te ajusta, não admite. Porque caso façamos... Você viu o que acontecerá ali no 2:5? Mas segundo a tua dureza e coração não arrependido, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Às vezes a gente fica pensando, por que que Deus não mata uma pessoa logo? Você já pensou isso ou não? Uma pessoa ruim, ruim, ruim. Eu acho que todo mundo já pensou isso, né? Vocês não querem dizer? Pode balançar a cabeça. Por que que Deus não elimina uma situação que ao nosso conceito parece irreversível? E às vezes é mesmo. Tem condutas aí de pessoas antissociais que é irreversível. Por que Deus não acaba com tudo? Olha a resposta de Deus. Por causa da paciência de Deus, na expectativa que essa pessoa ainda venha se arrepender. Isso é muito amor, né? Amor na medida certa, que eu estou chamando de muito, é na medida certa, porque é Deus amando assim. Tem uma palavra que Pode ir comigo um pouquinho adiante, está bem pertinho aí no segundo livro de Coríntios. Um pouquinho adiante. Veja comigo ali na segunda carta de Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. Tudo dentro deste assunto que estamos falando. Essa igreja aqui de Coríntios estava praticamente rejeitando o apóstolo Paulo. E Paulo tinha se doado para essa igreja, tinha fundado essa igreja, e se intrometeram na ausência de Paulo indivíduos que não eram cristãos. Eles tinham outras intenções. E Paulo fala desse assunto agora. 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Agora verso 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem põe prisões em vocês, quem se exalte e quem vos esbofeteie o rosto. Veja o que, que essa igreja de Corinto estava ali rejeitando o apóstolo. Um homem de Deus, um homem que se doou por aquela igreja, e aqui entraram falsos mestres na igreja de Corinto, e Paulo está dizendo, as pessoas vêm aqui e trazem prisões para vocês. Não é cadeias de presídios, não é isso que Paulo estava falando. Pessoas vieram aqui e capturaram a mente de vocês. E pessoas que vos esbofeteiam o rosto, e pessoas que se exaltam, pessoas orgulhosas. Tem aqui pessoas que devoram vocês, pessoas que escravizam vocês, e vocês de boa mente, ah, tudo bem. Também a pessoa não é tão má assim, ou ela não quis fazer isso. Meus irmãos, voltamos para o conceito do dicionário português de tolerância. Se você tolera algo que diminui a tua vida com Deus e os bons relacionamentos, então você está no conceito errado. No conceito errado. Essa igreja de Corinto aceitou um espírito diferente, um evangelho diferente, um Cristo diferente, trazido pelos falsos mestres. E o pior, de boa mente, estavam concordando com aquilo. Crente, às vezes eu vejo uns irmãozinhos dizer assim, nós não podemos julgar ninguém. O que, que o apóstolo está fazendo aqui? Está dizendo que tem gente roubando, até de dinheiro, fala aqui, quem escraviza eles. Tem irmãozinho que diz que nós não podemos julgar. Nós nunca perdemos o discernimento. A capacidade de saber diferenciar o que é bem e mal, bom e ruim. O que é de Deus e o que é do diabo, ou o que é de Deus e o que é de um coração maldoso. Nós não perdemos essa capacidade, pelo contrário, o Espírito Santo acrescenta essa capacidade de maneira até mesmo sobrenatural, porque um dos dons do Espírito é discernimento de espíritos. Que espírito estava operando aqui esses falsos mestres? E a igreja de Corinto tinha gente boa lá sim. Mas os irmãos não estavam percebendo, estavam tolerando, até se ajustando a um falso evangelho. Não te ajusta, meu irmão. Talvez você vê um erro num determinado lugar e diz, ah, mas lá Deus está operando também. Nós não estamos pondo isso em jogo onde Deus opera. Deus opera em qualquer lugar, até em lugar não cristão Deus opera. Você sabia? Eu já sei de testemunho que teve gente que se converteu dentro de um prostíbulo. Ah, mas isso é de 1 milhão 1. Então não arrisca, tá? Não arrisca. A pessoa estava lá mal. Eu já sei de um pastor que foi buscar a pessoa lá dentro. Espero não precisar buscar ninguém. Né, irmãos? Não preciso, né ou não é? Não precisarei. No que depende de vocês. Botar vocês na obriga aí. Pois essa igreja, meus irmãos, estava ali, ó. Presa, esbofeteada, desvalorizada, devorada. E os irmãos ainda estavam passivos. Aceitando tudo. Esse é o lado mau da tolerância. Esse é o lado desvirtuado. Que as pessoas ou não querem ir para um confronto. Às vezes a gente tolera algo porque não quer o confronto. É ou não é? Não quer passar limpo, que tem que passar a limpo. E a gente foge disso. É possível que por esses motivos a gente vá aceitando. Ou porque você não conhece a verdade de Deus. Também você fala, ah, não tenho argumento, não sei isso, não sei aquilo. Mas não tolere. Que passividade é essa? Eu pergunto aqui, quando vejo essa igreja tolerando tudo isso. Que tolerância que a pessoa tem quando ela é humilhada. Ela é jogada para baixo. Ela é escravizada, esbofeteada. E ela continua passiva. Não é isso o que a Escritura está nos ensinando. E aí, por fim, e por último, eu volto a falar da paciência de Deus. A paciência é um dos aspectos do amor. Quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, um capítulo longo sobre o amor, lá fala da paciência. Você lembra disso? É um aspecto, é um dos elementos do amor. A paciência de Deus. Deus não é um Deus genioso. Deus não é um Deus, que eu já disse, sempre com o dedo no gatilho, pronto a explodir e detonar alguém a qualquer hora. Deus não é um Deus melindroso, qualquer coisinha ele dói nele, e ele então já quer matar. Não. A Bíblia diz que Deus é amor. Lembra disso? Deus é amor. O amor ministra paciência. Mas quando o amor não é recebido, a paciência é desvalorizada, como lá o pessoal da igreja de Roma ali estava desvalorizando a paciência de Deus. Então, posteriormente, vem o juízo divino. Você já viu, em todos os erros, todos os tipos de pecados que pessoas cometem, quando elas cometem a primeira vez e dá tudo certo, elas começam a ficar mais corajosas. Cometem o mesmo erro a segunda vez e deu certo de novo, fica mais corajoso. Cometem a terceira, a quarta, a quinta, depois não tem medo mais nenhum. Virou natural fazer o erro. Uma pessoa, por exemplo, que está ligada ao crime. Ela vai fazer um assalto ao idoso que tirou o salário ali da aposentadoria. Um assalto relativamente fácil, né? Pega um idoso de 80 anos, já com pouca mobilidade. É quase como tirar pirulito de criança. Fez o assalto ao idoso, deu certo. O cara começa a se especializar. Próximo assalto, vou assaltar um homem de uns 40 anos. Faz o assalto, deu certo. E ele vai avançando numa coragem destrutiva. Um dia ele já está perito em tirar as coisas dos outros. Ele já tem muitas experiências, sempre bem sucedidas. Ele pensa consigo mesmo, vou assaltar um banco. E aí, dá o que deu esses dias em Porto Alegre. Viram o que deu em Porto Alegre, né? Todos foram presos. Quando uma pessoa ela não tem mais temor por Deus, ela vai ganhando uma coragem, que eu vou chamar de coragem diabólica. Coragem destrutiva. Deus, por que que Deus não interrompeu do primeiro para o segundo assalto, no terceiro ou no quarto? Por que que Deus não deu um jeito? Sabe por quê? Porque Deus tinha ainda esperança. Olha a paciência do Senhor. Esperança que aquela pessoa ainda mudasse de vida. É por isso que um aspecto do amor é a paciência. Por isso eu disse também no início, nós não poderíamos ser Deus. Ainda bem que é Ele, não sou eu. Ainda bem que é Ele, não é você, Deus. Concorda comigo? Concorda comigo? Quantas vezes a gente está super explosivo. Está sem paciência até com os de casa, imagina com um cruel da rua. Ai, se tu saísse pela rua e tu fosse Deus, hein? Ia só brincar. Pá, pá, pá, pá. Vejam, meus irmãos, Deus tem essa paciência. Ele suporta a ofensa. Porque uma ofensa contra um ser humano é uma ofensa contra Deus. Deus suporta as indiferenças. Deus não desiste de nós, por isso que Ele sempre tem essa esperança. Deus aguardou a arca ser construída por 120 anos. Você acha que só cabia 8 pessoas e um monte de animais na arca? Não. Aquela arca era para ser feita para pessoas. E o incrível que foram animais salvos e pessoas não. Será que animais irracionais? Aquilo foi uma crítica à geração daquela época. Animais irracionais foram salvos. A geração que por 120 anos estava ali, não é, construindo. E aquela geração não se convertia. Só ficou Noé, esposa e filhos e genros. Só isso. A paciência do Senhor. Ele aguarda porque Ele quer salvar. E é possível que alguns de nós tenhamos chegado aqui hoje à noite. E Deus está aguardando uma mudança necessária sua. É possível. Pastor, eu venho fazendo algo que eu sei que não está certo, mas vem dando certo. A misericórdia divina para você ter vindo aqui hoje à noite e ouvir essa palavra. Deus está aguardando. Deus está esperando o teu arrependimento. Cada um sabe como tem vivido. Cada um sabe as coisas internas do coração, as coisas da conduta, as coisas públicas, as coisas dentro de casa. Cada um de vocês sabe onde tem um item ou mais itens que precisam de mudança. Eu só vim te dizer hoje à noite que Deus é paciente, que Deus, nesse bom sentido, é uma paciência, vamos dizer, uma paciência que tem limites. Essa é a ideia da paciência divina. Tem limites. Antigamente, lá no Antigo Testamento, Jerusalém foi destruído. Deus mandou os profetas por mais de 200 anos. Os profetas foram bem-sucedidos na sua pregação? Não, não por causa deles, eram grandes homens de Deus. Mas o povo endureceu o coração. Quando Jesus veio, nas linhas gerais, Jesus foi um sucesso em aceitação? Não. Ele mesmo disse que Deus tinha mandado os profetas como se fossem homens que tivessem levantado de madrugada. E Deus foi falando com Israel, falando, não adiantou. Quando Jesus pregou por 3 anos e meio, e a sua última ida para a cidade de Jerusalém, onde seria já a sua morte. Quando ele avistou a cidade do Monte das Oliveiras, ele fez uma lamentação, um choro. Mas era um choro tão alto e um choro falado que os apóstolos ouviram. E dizia, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e matas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos. E vós não o quisestes. Agora vem chegada a hora em que não tens mais chance. não ficará pedra sobre pedra, e teus filhos serão esmagados dentro de ti. Jesus também foi rejeitado. Hoje falamos aqui que os gentios rejeitaram, os judeus rejeitaram. E agora estou falando com a igreja de Jesus. Se tem um item que seja, que você precisa de mudança, e Deus está com uma paciência amorosa contigo, então mude. Não fique empurrando de barriga. Não fique protelando. Amanhã, amanhã, amanhã. De repente tem alguém envolvido mesmo num vício. Estanca isso hoje. Para que não precise Deus vir com ira divina sobre você, sobre mim. Porque pecados não confessados e abandonados, então se tornam alvos da ira de Deus. Isso a palavra fala, e eu não posso esconder de vocês, meus irmãos. Se tem algo a consertar na vida, conserta. Se tem algo para consertar nos relacionamentos familiares ou amigos, conserte. Não fique protelando. Se tem algo no relacionamento com Deus que precisa de conserto, conserte. Se tem algo nas relações financeiras com Deus ou com alguém, eu estou devendo aí no comércio, vá consertando, irmãos. Em tudo, nós temos que acertar a nossa vida. Tudo bem? Tudo bem? Amém, meus irmãos? Eu vou ler o versículo para encerrar. Só escute agora. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, ou desprezas a tolerância e a paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração não arrependido, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, aquela história do infrator que eu contei e do policial que agiu com misericórdia, com certeza por um ato divino no policial. Ele não precisava agir daquele jeito, ele estava amparado para lei para prender o bandido. Mas um ato de misericórdia e uma mãe orando transformou um dos piores homens que a grande Porto Alegre já conheceu. E hoje serve a Deus. Você pode ser um homem de bem, uma mulher de bem, um moço, moça de bem. Mas não despreze a paciência de Deus. Não despreze essa santa tolerância. Que Deus já poderia ter executado o juízo, mas ele encolheu a sua mão na expectativa da sua conversão ou da sua restauração. Vamos ficar de pé e falar com Deus? Espírito Santo. Deus, ele nunca vai ser cúmplice com os nossos erros. Ele jamais se ajusta a nossos defeitos. Somos nós que nos ajustamos às virtudes do Senhor, ao padrão divino. E se agora mesmo você tem ouvido essa palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele falou contigo, com certeza falou, não endureça o seu coração. Não feche. A palavra de Deus, ela vem de maneira amorosa, ao mesmo tempo que franca. Ela vem para o conserto, porque só o que liberta é a verdade. Jesus falou. Não espere vir juízo. Não espere vir uma mão pesada de Deus sobre você. Porque Deus não tem prazer em executar juízo. assim como pai e mãe não têm prazer em disciplinar um filho, não é prazeroso, ainda que às vezes necessário. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em ver seus filhos, suas filhas, vindo se abrigar debaixo de suas asas. Jerusalém foi destruída. 37 anos depois que Jesus subiu ao céu. No ano 70, vieram as tropas dos generais romanos. E o general Tito, um grande general romano, que virou imperador depois, ele destruiu Jerusalém. Jerusalém era tida como cidade santa, cidade de Deus. Mas lembra, se os filhos de Deus daquela época se corromperam, Deus se ausentou. A cidade deixou de ser santa, porque a conduta dos filhos de Deus era profana. Não te ajuste, não te adapte. Não seja cúmplice, não entre em acordo. Não admita o que Deus não admite. Isso é para o teu bem. Isso era para o bem das pessoas que você pode ajudar. E se num aspecto dessa noite, a palavra de Deus te feriu, porque a palavra é como uma espada, diz a Bíblia, e essa espada te atingiu, mas não foi para te matar, foi para te curar. A espada de Deus é diferente. Não é uma espada que arranca cabeças, que atravessa pessoas, mas é uma espada que alcança a sua alma. Se tens um conserto a fazer com Deus, ou entregando a tua vida para o Senhor pela primeira vez hoje à noite, eu te convido agora. Se você precisa fazer isso, uma restauração, coloque a sua mão no coração. É algo pessoal, é individual. Algum jeito de ser, ou até às vezes um pecado que está te destruindo. Mas Deus refreou qualquer ação contra ti, na esperança desta noite, que você saia da condição de transgressor para obediente. Deus se controlou, Ele reteve a sua ira. Porque Ele queria falar contigo nesta noite. Pai, eu quero te pedir que cada um de nós que está agora diante do Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas, mas nós não queremos também dizer, as coisas são assim mesmo, Senhor. O Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou e do jeito que eu vou continuar sendo. Senhor, o Senhor é o Deus da transformação. O Deus que muda mentalidades. O Deus que faz a gente nascer de novo e ser um novo homem, uma nova mulher, nascido de Ti. Eu te peço, Senhor, novas atitudes nasçam hoje à noite. Novos pensamentos. Nova conduta, nova ética. Nova moral, cada um naquilo que necessita. Novo jeito de tratar pessoas. Nova maneira de se relacionar contigo. Surja, nasça isso hoje à noite. Para a tua glória, Pai, eu te peço isso. Quem aqui, sim, vinha protelando. Vinha transferindo essa decisão já há meses, anos, quem sabe. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Uma palavra da Escritura diz se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Foi Deus que falou contigo. Ainda que a boca foi minha, mas a palavra foi de Deus. Pai, eu quero te servir toda a minha vida. Eu te agradeço pela tolerância, a santa paciência do Senhor comigo próprio. Você também concorda com essa oração? Quer agradecer a Deus porque Ele tem sido paciente contigo? Também nas fraquezas nossas, Deus foi paciente. Deus podia ter eliminado nós, mas não o fez, porque aguardava as nossas decisões de mudança. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço porque isso é o Evangelho. A boa notícia, que o Senhor é paciente, ainda que o Senhor não compactua com erro. Mas o Senhor nos dá oportunidade. O Deus de oportunidade. Obrigado. E assim como recebemos oportunidade de recomeço do Senhor, nós queremos também ser pacientes com os nossos irmãos, com amigos, com familiares que ainda não te conhecem. Nos ajuda a ter um coração igual ao teu, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. E amém, Pai. Que coisa bem boa a presença de Deus. Minhas duas palavrinhas que encerram os cultos, né? Que noite. Que noite. Agora, a partir de domingo que vem, eu vou dizer também, que manhã. Vou ter que me adaptar ao vocabulário, ao horário. A partir de domingo que vem, 10 da manhã, convide pessoas. Também à noite, continua normal, às 19 horas. Agora é 19 horas, a partir de hoje, com o horário voltando ao normal. Agora, 10 da manhã e 7 da noite, 19. Vamos pedir para Deus graça para nós termos dois cultos cheios aqui, irmãos. Não é dividir esse público em dois, é encher dois. Se você é melhor vir de manhã, venha de manhã. Se é melhor à noite. Ou se tu acha melhor vir nos dois, venha. A palavra é para ser sempre a mesma, da manhã e da noite. Se for o mesmo pastor, que acho que você quase sempre eu. Mas se às vezes é um dos outros pastores, pode ser que cada um traga uma palavra. Mas vamos levar o evangelho para tanta gente que Deus está usando de paciência com eles. E se eles não conhecerem o evangelho e não mudarem, vem juízo. Você foi poupado do juízo. Vamos ajudar os outros a encontrarem Jesus para serem poupados também. Evangelizar, levar Jesus a outros é um ato de amor.